Salve, pai. Com a tua permissão, eu, Eduardo Araújo Donato, vulgo Nego Mola, salto todo o campo de concentração periférico, gueto, favela, comunidade, nosso habitat natural, sacudindo São Paulo e o Brasil, direto da antiga 63. O CEP do meu quilombo é 08122000, onde sobrevive e resiste à base de fé e convicção que o dia de hoje será melhor que o dia de amanhã. Aqui os loucos é zica, e lá está milhão, hein? Vivam e vivendo desde 24 de novembro de 1975, contrariando a estatística que criminaliza a nossa pobreza. O menino do Pipa cresceu. Infelizmente acabou refém da indústria do crime, onde o preço dos seus atos geram consequências que manjam de sangue o seu passado e deixam pra sempre marcas da discriminação. A vida do crime me fez entender que o meu real valor não tá nas quadradas engatilhadas na cara do boy. No dinheiro rápido, mas não fácil, feito muitos dizem. Os anos de reclusão me trouxeram a reflexão que o conceito de liberdade, o crime não compensa. E o crime só compensa e a recompensa pro parlamentar, pro corrupto, que se beneficia dos desvios de verba pública, da sonegação, predatório e por aí vai. E você, moleque de 14, 15, 16, recém-chegado na vida do crime, não entra pra sonhar com absolvição não, hein? Porque pra máquina assassina do Estado, você é apenas mais um número na estatística e no índice de mortalidade no confronto violento por armas de fogo. Aqui Nego Mola, sua função pobre louco, sua voz que vem das ruas, contra todo tipo e forma de opressão, exploração e vitimação de gente oprimida. Hoje regenerado, não pelo sistema prisional brasileiro, que transforma inocentes em verdadeiros monstros e incidentes. Regenerado por entender que a vida me deu outra chance de fazer tudo diferente, e que o autor dessa vida me fez mais que vencedor. Hoje estou focado em justiça para resgatar os valores de todos os sofredores e sofredoras das casas de alvenaria, há muito segregadas pelo sistema capitalista e pela sua burguesia racista e preconceituosa. O rap nacional me fez cessar as rajadas, fez eu me esquivar dos atrasalados, speak bandidão, tá ligado? O braço armado do Estado me fez pensar se isso é certo, mas aí. Pois infelizmente, enquanto a gente clama paz, o retrato da desigualdade social é o mesmo. O cotidiano segue violento, forjado às guerras e contrastes sociais. Salve, pai. Obrigado por existir e cuidar de mim. Nego Mola, das casas de alvenaria, antiga 63. Salve, pai.